Fala, galera. Beleza? Está começando o episódio 44 do Codando TV. E hoje nós vamos falar de um assunto que seria da pessoa técnica para o empreendedorismo, tá? Então, para você que já está vendo a nossa live, curta, compartilha, participa aqui com a gente, tá? A gente vai estar conversando um pouco sobre a parte técnica do nosso convidado, para dar um resumo para vocês, uma prévia. E vai estar falando, talvez, também, muito provavelmente, da experiência de vida dele, e como que ele está fazendo essa dinâmica hoje referente ao trabalho barra essa parte de empreendedor, tá? E para participar com a gente nessa formação aqui hoje do Codando, tem os integrantes, o Gustavo Santório, a Jéssica Souza, Gente, boa noite. o Thiago Mila, e para guiar, né, nos ajudar com sua experiência, está aqui o nosso convidado, né? Um amigo meu que trabalha comigo hoje, com muito orgulho, que é o Daniel Felgar aí. Se apresenta aí para o pessoal, Felgar. Prazer, meu nome é Daniel, sou um dos sócios aí, fundadores da MedPoss. E igual o Rodrigo falou, saí do técnico, sempre fui dev desde os 17 anos. E acabei por montar algumas empresas aí, a MedPoss é a terceira empresa que eu tenho. E graças a Deus tem sido um sucesso aí, vem crescendo cada dia. E esse é um ponto, né? Só dar um enredo aí para o pessoal. Você hoje você tá sendo empreendedor de sucesso, ótimo. Mas antes era o quê? Você era back-end, mobile, front? Você trabalhava com o quê, Felgar? Na verdade, eu comecei a primeira experiência minha como programador era com Delphi, fazendo desktop. E eu passei bastante tempo fazendo desktop. E aí, quando eu abri a primeira empresa minha, foi uma loja virtual. Eu acabei trabalhando com ASP na época, eu peguei um código de uma loja virtual em ASP e acabei trabalhando em cima dela, melhorando algumas coisas. Aí depois eu voltei para o Delphi e acabei abrindo essa empresa junto com os meus outros sócios, o Saboy e o Henrique. E aí a minha responsabilidade ficou de cuidar de toda a parte de back-end e de infra, que aí foi para onde eu fui para o mundo ali, que eu me encontrei mesmo na parte técnica, que era puramente back-end e infra em cloud e tudo mais, que é o que eu, tecnicamente, é o que eu gosto de fazer, o que eu curto. E essa parte assim de infra, né? Como você hoje já tem uma empresa que já tem um número relevante assim de colaboradores trabalhando, antes não tinha, só tinha você, né? E assim, você falou da. Pode falar. O início era eu, Henrique, trabalhando diariamente, o Saboia, ele apoiava a gente fora de horário, à noite, até a gente conseguir viabilizar a vinda dele e tá, os três sócios ali. E Então você está dizendo que o Saboia não trabalhava, é isso? Trabalhava à noite e final de semana direto, não pode falar isso. Fica aí recado para o Saboia, por isso ia trabalhar mais, hein? E assim, o Felgar, você falou que só trabalhava, ótimo. Trabalhava você, o Henrique Saboia, nessa época, que era bem no começo, e você comentou não só de back-end, mas de infra, né? Então toda essa parte aí da estrutura inicial, tu que tocava junto com o Henrique, provavelmente, né? Essa parte mais técnica de infra e tudo mais, né? Como que era ter essa sensação que, tipo, você tem um produto hoje, você é o responsável técnico, não tem para onde correr, é só você mesmo. Se der problema na infra, já era. Se der problema no back-end, também já era, não tem para quem correr. Como que era essa sensação assim, esse dia, assim, esses dias, no caso? Cara, no início era tranquilo, né? Porque quando a gente lançou o produto, a gente lançou, acho que dezembro de 2017. E tinha três usuários, três downloads por dia, quatro usuários por dia. Mas conforme foi crescendo, a preocupação foi aumentando, porque é um negócio 24 por 7. Então, o aplicativo que a gente tem lá, o SmartPOS, ele funciona 24 por 7. Se entrar domingo, 3 horas da manhã, tem cara usando. E aí a gente, principalmente eu ali que estava tocando essa parte, tive que começar a me mexer, estudar, procurar, conversar com o pessoal que eu conhecia, para ver como que a gente poderia garantir isso 24 horas por dia no ar ali. E foi bastante desafiador aí. Boa. Cara, queria um pouquinho mais ali no começo, que é a decisão. Você é dev, desde 17 anos você coda. A tomada de decisão, o insight, vou criar um produto. Como é que é isso? Então, como que, eu vou contar um pouco da minha história, como que chegou nesse ponto. Eu era dev Delphi lá, fazia toda a parte de programação de um ponto de venda numa empresa lá em São Paulo. E o outro dev que trabalhava comigo, a gente decidiu montar uma loja virtual. A gente viu que algumas lojas virtuais que vendia equipamento de automação comercial tava vendendo bem e tudo mais. A gente decidiu montar a loja virtual. Então, foi a primeira experiência me empreendendo, foi essa. Aí, beleza, a gente foi atrás de procurar nome e teve que aprender a fazer diversas coisas que a gente não era do dia a dia ali de um programador. Aí, montamos a loja virtual, beleza, estava bacana, só que eu não estava tão feliz, porque não estava fazendo o que eu gostava na época, que era, basicamente, eu atendia cliente e corria atrás de pedido, esse tipo de coisa. Aí eu acabei me separando do meu sócio, voltei a trabalhar como programador, e aí o proprietário dessa empresa que eu trabalhava como programador, a gente chegou com uma ideia, para ele, uma ideia que veio do Saboia, que é um dos sócios aí, ele teve essa ideia, que era colocar dentro de uma maquininha de cartão uma aplicação que fazia emissão de nota fiscal. Naquela época não existia maquininha de cartão Android, nem nada disso. E aí o Saboia chamou eu para trocar ideia e falou, cara, você acha que você consegue? Eu falei, me dá a maquininha, me dá o SDK dela, que não importa a linguagem que é, eu vou fazer e vou colocar no ar. Eu lembro que um mês e meio, a gente colocou um protótipo rodando. E aí, a partir desse produto, a gente foi evoluindo e esse produto virou o que é o SmartPOS hoje, porque a gente chegou num momento que a gente viu, cara, não vai dar certo ficar fazendo isso no POS. Tá vendo um movimento aí de terminais inteligentes. Então, vamos fazer isso para terminal, mas vamos também fazer isso geral na Google Play e lançar como um aplicativo. E aí foi onde entra o Henrique com a parte que eu tocava infra, tudo lá. O Henrique entrou para tocar a parte de mobile. Então, você está dizendo que graças ao Android, o bagulho vingou? Sim, graças ao Android, a empresa vingou. Aí o Henrique... Ele criou a empresa focando em maquininhas de cartão, mas o que trouxe retorno para a empresa foi o aplicativo. Aí o Henrique entrou fazendo toda essa parte de front. Exato. Entendi. Lembrando, tá, gente? Pelo menos aqui no Codando TV a gente sabe, né? Os desenvolvedores que são Android estiverem vendo. Android é mobile junto com iOS e não é front, pelo menos na minha visão, tá? Mas até Desculpa. Voltando... Ô, Jéssica, tu também tinha separado alguns pontos para estar perguntando pro Felgar, não tinha? Sim, até eu ia perguntar para ele em questão da que ele já programava antes, mas teve que aprender várias coisas novas. Mas mesmo com o que você tinha antes, isso te ajudou muito quando você foi implementar o novo produto? Então, o conhecimento que eu tinha antes da NetPOS, assim, eu tinha muita lógica. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de computador, sempre gostei de tecnologia. E, como eu falei, eu programo desde os 17 anos. Então, eu sempre tive muita lógica. Sempre levei para mim para o lado técnico, que a gente acaba brincando, às vezes Java é melhor que Kotlin, ou que é melhor que JavaScript, não sei o quê. Mas eu levo para mim que linguagem é uma ferramenta, e a gente tem que usar a melhor ferramenta que se adapta para resolver aquele problema. E aí eu fui atrás, no caso lá, quando a gente começou a fazer, o desenvolvimento no equipamento era C, eu nunca tinha trabalhado com C. Eu fui atrás de aprender C, aprender como funcionava e tudo mais. E também precisava fazer uma parte de back-end para processar essas informações. E aí, na época, eu acabei optando por Java e também fui atrás de conhecer. Foi a primeira experiência minha com Java, foi o início do projeto do SmartPOS. Então, tem um monte de decisão que eu tomei lá atrás que, tipo, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, nunca que eu seguiria por aquele caminho. Mas a gente vem evoluindo aí, melhorando a arquitetura com o tempo. Mas pegando algo que o Saboia sempre falava, é melhor você lançar um produto que não é perfeito do que ficar esperando um produto perfeito para lançar. Porque se a gente estivesse esperando o produto perfeito, a gente estaria até hoje, eu, Henrique Saboia e mais ninguém na empresa. Então, esse é um dos desafios. Cara, faz, lança, se tiver que corrigir, corrige rápido, mas não fique esperando o melhor momento ali para colocar o produto no ar. Você tem um mínimo ali, um MVP, vai para o ar e aí começa a ouvir feedback do cliente e ver o que eles querem. Legal demais. Em cima disso, qual foi o insight de vocês para tomar a decisão, tipo, tá pronto, vamos testar, vamos trazer um cliente? Que momento que vocês chegaram e decidiram, é a hora? A gente começou o aplicativo tinha um básico. É um aplicativo de gestão de empresa. Então, tinha cadastro de produto, tinha cadastro de cliente e fazer uma venda. A gente falou, vamos pro ar. Não tinha assinatura, não tinha plano, era 100% gratuito. A gente foi pro ar com o que tinha. Ficou quase 6 meses o aplicativo totalmente gratuito. Aí, depois que a gente passou a ter funcionalidade para falar, não, isso faz sentido ser pago, aí a gente começou a colocar os planos pagos e começou a monetizar o aplicativo. Mas foi basicamente 6 meses depois que a gente teve o aplicativo no ar. Foi assim, a hora que a gente tinha o mínimo ali para falar assim, ah, eu posso entregar esse aplicativo pro cara que tem um food truck ali, ele vai conseguir controlar as vendas dele. Então aí a gente foi pro ar. E um pouco aí, só um comentário rapidinho mesmo. Você tinha comentado que você tomou algumas decisões que você não tomaria hoje. Você tem um exemplo para trazer aí para a gente? De repente você viu, puta, esse aqui eu fiz maior cagada aqui e hoje eu não teria feito dessa forma. Quando eu comecei, tipo, eu posso falar que hoje, tecnicamente, eu sou infinitamente melhor do que quando eu comecei. E uma das decisões técnicas que eu considero a maior tomada de decisão errada foi não colocar injeção de dependência no projeto. Então, era tudo criado na mão. E hoje, recentemente, a gente colocou no PagVendas, mas foi um refactor aí de depth técnico que a gente levou uns 2-3 meses mexendo para deixar em ordem. Esse foi um dos principais aí. E tem um outro ponto também, que é como que a gente trabalha para fazer o retorno das APIs lá do back-end. A gente não tem DTOs, a gente acaba retornando uma réplica do objeto que está no banco e acaba sendo um problema também outro. Então, esse seria em relação a código, seria, ó, acredito que os dois grandes erros que eu cometi ali no início do projeto. Boa. É uma dúvida que eu tenho também. Você que é o cara que saiu ali de um programador, né? Provavelmente trabalhando numa empresa, trabalhando ali como, sei lá, um CLT ou um PJ, mas prestando um serviço ali como um funcionário, e de repente você vai ali para uma pegada diferente de empreendedor, que a gente sabe que não é só codar, né? O que você sente assim como principal diferença que você tem no seu... na sua abordagem de hoje, a sua visão de hoje do que você tinha quando você era um funcionário, alguém que prestava serviço para alguma empresa? Eu sempre tive uma pegada, mesmo quando era funcionário, sempre tive uma pegada de vestir a camisa e resolver o problema. Então, quando era funcionário mesmo, passei diversas madrugadas, finais de semana, codando para conseguir cumprir entrega, resolver bug, e sempre corri muito atrás disso. Essa pegada na minha empresa foi 3 vezes maior. Mas, principalmente durante o início ali, que era eu e o Henrique durante o dia e o Saboia à noite, final de semana, depois que a gente lançou o aplicativo, eu passava o dia atendendo o cliente, então era muito próximo o meu contato com o cliente. A gente, desde o início do aplicativo, a gente disponibilizou uma plataforma de chat lá. Então, quem atendia os clientes era eu, durante o dia. Atendia cliente, emitia boleto. Então, estava no dia a dia ali, eu via o que o cliente precisava, qual que era a dificuldade do cliente. E isso amadurece muito o lado técnico. Por quê? Porque você... por mais que você tenha o PO ali, o design, o PO traz a história, o design vai lá e planeja as telas, às vezes você não tem a visão do operacional do cliente. às vezes nem o PO, nem o design tem a visão ali de como o cliente trabalha no dia a dia. Então, às vezes, na maior das boas intenções, a gente está desenhando um fluxo, você vai ver ali na outra ponta, o cara vai usar de outra maneira totalmente diferente. Então, acho que esse contato com o cliente ajudou muito a amadurecer aí o conhecimento que eu tenho do mercado que a gente atua, que é o mercado aí de automação comercial. Então, tem muita experiência de como é o funcionamento de uma loja, quais são as operações que o cara realiza, o que ele precisa, e isso acaba facilitando na hora que você vai transferir ali para o técnico. Então, isso é graças a essa vivência de estar ali na ponta com o cliente, tomando pancada de cliente, vendo o que não funciona, o que funciona legal. E durante, eu acho que pelo menos uns 2 anos, né, quem fazia o atendimento aí era eu, Savoy e o Henrique. Aí depois que a gente conseguiu ter receita na empresa suficiente para contratar pessoas e tudo mais. Quando vocês começaram a contratar pessoas, como que vocês lideram assim com a questão da gestão de pessoas? Porque era só vocês três, né? E aí começou a chegar mais gente. Como que vocês fizeram isso? Esse continua sendo o maior desafio, pelo menos para mim, até hoje. Eu sei que o Savoy tem uma extrema facilidade em lidar com pessoas. O Savoy nunca foi técnico, ele sempre foi de produto, então está na alma dele ali lidar com pessoas. Já eu sempre fui técnico, e normalmente técnico quer o quê? Quer sentar no computador ali, codar, e não quer saber de muita dor de cabeça. Então, isso é algo que eu tenho me esforçado para aprender e para melhorar até hoje. Mas foi apanhando, tomando feedback de funcionário mesmo. A gente pode se sentir bastante realizado, assim, porque toda a equipe da NetPos trata a gente como amiga, a gente é muito próximo de todo mundo da equipe lá, e tem totalmente abertura para chegar e falar: Daniel, isso aqui não foi legal, isso aqui não está legal, e a gente ouve com carinho e tenta melhorar. Só que para mim, é uma das partes mais difíceis é fazer essa parte de gestão de pessoas. É algo que eu e o Savoy acaba conversando bastante sobre isso, o Henrique também, e ele fala: Daniel, Henrique, vocês têm que focar nisso, vocês têm que melhorar nisso, porque já está natural dele ali, mas para quem é técnico é uma parte complicada. É mais difícil, né? Boa. E aí, continuando nesse mesmo assunto que eu acho super interessante, a gente, as empresas, né, as companhias geralmente escalam pessoas na necessidade de escalar o produto de fato. E para escalar as pessoas, a gente precisa escalar a tecnologia. Nesse começo, quando você teve essa necessidade, beleza, precisamos escalar nosso produto, nosso negócio, então a gente precisa trazer essas features que você comentou, foram 6 meses ali de um app que não estava monetizado, depois começou a monetizar, imagino que depois disso foram tendo mais ideias, mais features necessárias, e vocês decidiram, beleza, precisamos escalar as pessoas para poder dar suporte para o negócio escalar também. E aí, quais decisões de tecnologia vocês tiveram que tomar? Você comentou uma que foi, acho que foi mais recente, né, na questão, putz, lá atrás eu teria feito com injeção de dependência, mas como que vocês deram suporte para essas pessoas que estavam entrando para chegar dentro do negócio de vocês, né, e conseguir desenvolver sem ter muitas barreiras, saca? E quais barreiras vocês de fato passaram, né? A gente começou a escalar pessoas, acho que a gente começou a contratar em 2018. A gente contratou 2 estagiários e uma pessoa para cuidar da parte de design do nosso site, de Instagram e tudo mais. Então, esses estagiários, eu falo que foi um dos erros que a gente cometeu lá atrás. A gente contratou e era eu e o Henrique, a gente tinha que atender cliente, tinha que programar, tinha que fazer financeiro e tinha que dar conta de cuidar dos estagiários. Eu não me orgulho, a gente não conseguiu desenvolver esses estagiários como a gente esperava. Aí depois a gente passou a contratar pessoas que tinham um pouco mais de experiência. Então, essas pessoas que chegavam com um pouco mais de experiência, era mais tranquilo, porque aí a gente sentava ali, fazia um onboarding. A gente não tinha um onboarding preparado de quando a pessoa entrava na empresa. É tudo fluxo que, quando você pega uma empresa grande, você vê que você vai chegar na empresa, cara, alguém vai te puxar, vai falar, ó, você vai trabalhar assim, dessa maneira. A gente não tinha nada disso. O Felgar, o onboard era o notebook com um post-it assim, já da primeira task, assim, ó, tá aqui, ó. E aí a gente, como eu e o Henrique era técnico, a gente acabava tendo essa vantagem. As primeiras contratações que a gente fez foi um cara de Android e um cara de front web, realmente. Então a gente tá, o Henrique estava muito próximo do pessoal de Android. E eu acabei passando as necessidades de front web, porque eu também conhecia ali um pouco. E aí, por a gente ser técnico e estar com a mão na massa, isso facilitou um pouco ali no começo, que a gente não tinha um processo. Depois que a gente começou a crescer e ter mais pessoas, aí a gente acabou formulando um onboarding. E nesse onboarding foi, a pessoa vai entrar, a gente vai separar alguém para explicar para ela como que é o trabalho, como que funciona, processo. Então, tipo, no início eu não tinha daily, porque qual que é o sentido de fazer daily, eu e o Henrique? Então, a gente discutia ali, eu e o Henrique Saboia, cara, a gente precisa fazer isso. Ah, como que a gente vai fazer? É isso, tem que resolver esse problema, tem que ter isso, essas funcionalidades. Eu sentava com o Henrique, a gente rascunhava uma tela ali, o Henrique ia para o Android, eu ia para o back-end e entregava. Então, e a hora que começou a crescer, a gente começou a ver a necessidade de colocar esses processos aí. E foi, no início foi bem, bem desafiador, mas a gente vem melhorando ainda. E é claro que processo é melhoria contínua, né? Então ainda tem coisa para melhorar, tem coisa para evoluir. Mas no início, respondendo a sua pergunta, Gustavo, como que a gente ensinava era sentava do lado do cara e falava, ó, vou te mostrar o código aqui, vou te mostrar o produto, e eu fazia isso, o Henrique fazia isso, o Saboia fazia isso. Então era mais nesse sentido que a gente resolvia. E assim, aqui na live já tem alguns comentários aqui no chat, tá? Vai deixando suas perguntas, quem tiver alguma dúvida pro Saboia. Quem quiser constranger também, o Saboia não, o Felgar. Quem quiser constranger o Felgar aqui, aproveita o momento, que ele não tem como fugir, então perguntem. E em falar em Saboia, né, que eu tinha falado o nome dele agora há pouco, ele até comentou da história do notebook, que o notebook era de segunda mão, aí já não sei o nível da qualidade que era dos equipamentos na época. E tem outro pessoal aqui participando, mas traz suas perguntas aqui para a gente estar trazendo aqui, tá? Até uma história. Fala. Sobre notebook. Conta aí. A gente foi contratar um cara de Android, eu fui buscar um notebook na casa do Saboia. Falei, meu, eu não vou dar esse notebook pro cara. Era um Lenovo, devia pesar uns 50 quilos. De novo, não tinha nada, né? Não dá para dar esse notebook pro cara, sério. Aí acabou que a gente teve que dar, porque era o notebook que tinha, mas... Você falou assim, vou dar uma calculadora. Porque vou dar uma 12C lá para ele, que vai ser melhor. E até uma coisa que talvez eu nunca tinha preparado para pensar nisso, que a gente sempre pensa em decisões, em escalabilidade, né? Mas tem um bagulho até mais simples que vocês não têm um controle inicial, né? Que é a parte de equipamento, né? Como vocês faziam? Entrava gente nova, tipo, tinha que ir nas Casas Bahia no dia seguinte comprar um note e trazer para a pessoa? Como fazer esse tipo de... Casas Bahia era quando tinha dinheiro. Quando não tinha dinheiro, lá no, na Santa Efigênia tem um lugar que revende notebook. Normalmente, esses notebook empresarial, que a empresa pega e depois de um tempo devolve e acaba caindo para os caras. E, cara, é bem mais barato. E aí a gente com origem pegava... questionável? Com origem questionável? Ou era... Não. Com nota, certinho, mas... De segunda mão, era notebook já usado, sujo, arranhado, muitas vezes quebrado, que foi consertado e tudo mais. Eu já entrei na época das Casas Bahia, então. A época pegou na época das Casas Bahia. E muitas vezes era assim, a gente contratava, por exemplo, a gente fez a entrevista com a Jéssica, beleza, fechou com ela vai começar na segunda-feira. A gente comprava notebook para entregar na segunda-feira, porque a gente não tinha equipamento disponível. Então era. Deixa a hora que terminar a contratação. E é verdade que hoje os funcionários recebem o MacBook para trabalhar? Conta para nós aí. Ó, tem relatos do Rodrigo Pedro aqui que o primeiro note dele era um Lenovo que era pesado, hein? Aí, ó. Rodrigo. Alguns tem Mac, sim, o Milan. E esse é até um ponto interessante, porque sempre foi uma briga minha de Saboia, que eu sempre quis fazer o app em iOS. Só que para fazer o app em iOS, a gente precisava ter um MacBook. Ele falava, cara, a gente não vai ter o app em iOS porque a gente não tem 20 pau para comprar um MacBook. E aí a gente sempre foi adiantando o app. E hoje, graças ao crescimento da empresa, a gente tem a nossa versão iOS também. E MacBook para todo mundo. MacBook liberado. Um dia a gente chega lá. Hoje é full Mac. E quando que virou a chavinha assim, cara, deu certo? Você comentou que você teve outra empresa também, né? Foi sócio de outra. Quando que virou a sua chavinha assim, cara, deu certo isso aqui? Posso distribuir Mac agora pra galera? Tipo, isso, posso distribuir Mac. Aquela piadinha minha, olhou pro saldo, achou que era CPF, mas não era o saldo mesmo. Essa ainda não aconteceu não, Milan. Tô na esperança. Essa ainda não aconteceu. Em 2018, Gustavo, a gente começou a negociar. Desde o início, a gente estava tentando trabalhar um aporte na empresa. Então, no começo, a gente tentou na rede, a gente conversou bastante com a rede, chegou a fazer uma prova de conceito no terminal deles, de POS emitindo nota e tudo mais. Depois a gente tentou com a Cielo. E aí a gente começou a procurar investidor por fora. E aí em 2018, no final de 2018, a gente estava com um contrato praticamente fechado de uma fintech que ia aportar na gente para a gente conseguir contratar mais pessoas, evoluir o produto. E, ao mesmo tempo, a gente ia conseguir agregar para eles com esse produto. Assim, nos 45 do segundo tempo, eu recebi uma ligação de um diretor também de uma empresa de adquirência, acho que é das maiores daqui do Brasil, falando, a gente queria conhecer vocês, conhecer o produto de vocês. Aí a gente foi lá bater um papo. E aí a gente abriu... Uma dúvida, quem ligou? Foi tipo... Não precisa falar nomes, nada, mas... Foi diretor mesmo. Não foi diretor equipe de marketing, M&A. Nada. Foi... Não, foi legal. Diretor de M&A. E aí a gente foi bater um papo com ele, mostrando ali a empresa, como que estava, o que a gente estava fazendo. E jogamos a real, falando, a gente está na terceira revisão de contrato para assinar. O cara falou, não, então não assina. A gente via mais sentido em fechar com essa empresa que a gente fechou do que com a anterior. Eles falaram, cara, não assina, porque a gente vai cobrir essa proposta e a gente vai fechar com vocês. E aí foi super rápido. Isso foi em dezembro de 2018, bem próximo, inclusive, da minha filha nascer ali, nessa época. E aí, de dezembro até o começo de fevereiro, ali a gente ficou só levantando documentação. Inclusive, eu lembro que a gente gastou uma grana em documentação, que a gente falava assim, puta, não é possível que a gente está gastando esse dinheiro em documentação para fechar esse negócio, sendo que a gente podia estar investindo em pessoas ou investindo no produto. E aí, em maio... MacBook para a galera, né? Também, né? Podia estar investindo. Sim, foi em MacBook. Com certeza dava para pegar um MacBook ali na grana que a gente gastou para documentação, advogado e tudo mais. Um MacBook, né? E aí em março, a gente fechou com essa empresa. Na época, acho que a gente estava em 5 ou 6 funcionários. 5 ou 6 contando eu e o Henrique, o Saboia ainda não estava na operação. Aí a fechada com essa empresa foi a virada de chave, porque aí veio grana para a gente expandir. E a gente saiu ali do começo de 2019 para hoje para 70 funcionários. E o negócio cresceu, o número de assinantes cresceu, foi bem legal, assim, é uma experiência bem... Eu tenho bastante orgulho de ter vivido e passado por isso. Ô, Dani, vocês imaginavam assim, que ia fazer tanto sucesso igual faz o aplicativo hoje? Um negócio que eu sempre falo, por exemplo, que nem eu comentei que a gente teve outras empresas, uma delas, a primeira não foi o Saboia, a segunda foi o Saboia, a gente sempre quis fazer algo, sempre quis empreender, sempre quis criar uma empresa. E a gente nunca levou isso como plano B. A gente trabalhava ali e acabava fazendo isso à tarde, mas a gente nunca levava isso como plano B, a gente levava como plano A. Agora, falar que a gente imaginava que... Eu considero pouco tempo, 4 anos, chegar na 4, 5 anos, chegar onde a gente chegou. Eu considero que, assim, superou bastante as minhas expectativas. Não achava que a gente chegaria tão rápido e tão fácil onde a gente chegou, assim. E você comentou aí que você teve outras 2 empresas, né? Onde que você acha que vocês falharam nessas outras 2 empresas? A primeira empresa, eu não considero necessariamente que eu falhei. Eu era bem inexperiente. Eu acho que eu tinha 20 anos na época que eu abri essa primeira empresa. E foi aquela que eu comentei que eu ficava só fazendo atendimento, negociando produto, negociando pedido. E aí eu acabei vendendo a minha parte para o meu sócio. Nem sabia de valuation, como calcular o valor da empresa, nem nada disso. Foi assim, e aí, fatura tanto, Foi um Mac, foi um MacBook. Pior que não. O primeiro MacBook. Eu compraria nem um MacBook. Mas foi tipo, quanto fatura? Fatura isso. Então vamos negociar aqui. Me dá tanto por mês aí, por um ano e já é. Então a gente fez isso. Com 20 anos você negociou embalada, né? Vai um ano aí de final de semana garantido, uísque e pronto. Aí a segunda empresa também era uma loja virtual. Só que a gente não tinha estrutura. Hoje eu vejo que a gente não tinha estrutura para conseguir fazer essa loja virtual. Criar demanda, e se tivesse demanda, a gente não teria estrutura para suprir. Aí a gente acabou, essa aí realmente não foi vendida nem nada, a gente acabou encerrando. Então, foi esses pontos. Mas o fator e sucesso da NetBot, eu considero realmente foi questão de trabalho, porque foi basicamente 4 anos aí do começo de 2017 ali até 2019, 2020, que trabalhava de segunda a segunda, à noite, final de semana, eu, o Saboia, o Henrique, qualquer hora que você pegasse, pingasse lá no chat. A gente até tinha um problema com uma menina que trabalhou com a gente na parte de atendimento, porque o nosso atendimento era horário comercial, até 6 da tarde. E a gente brincava, não, a gente tem que ficar pescando. O Sabó era o pescador nosso. Ele ficava pescando o cliente no chat, pedindo, cara, assina aqui, é o último cupom de desconto que eu tenho, tenho que bater minha meta. Até 11, meia-noite, 1 hora da manhã no chat, tentando fazer o cliente assinar ali. E a gente tinha uma briga com a menina do atendimento, que ela falava, cara, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso, porque o cliente tem que saber que o atendimento é até 6. Então, tipo, eu considero o fator sucesso aí da NetPos essa questão de todo o esforço e trabalho que a gente teve. E também acabei não citando aqui, mas tem o quarto sócio aí, que é o Tadak, que ele também tornou isso possível, porque quem bancava ali, quem bancava o dia a dia ali, estrutura, salário meu, salário do Henrique, durante esse tempo era ele. Então, ele acabava não entrando com trabalho, mas ele entrava com dinheiro ali, pelo menos, para a gente sobreviver. Não tinha luxo, não tinha nada, mas a gente conseguia sobreviver e conseguia criar o produto. E assim, Tem aqui o comentário do chat, do Anderson Bilatti. Tem algumas perguntas do chat que eu também vou trazer para cá daqui a pouco. Sou amigo particular do Daniel e me recordo do início e das suas madrugadas trabalhando. Todo dia era dia, hoje a gente olha onde eles chegaram e ficar feliz devido todo ao fruto do trabalho dos três. E assim, Felgar, tem umas perguntas que eu já vou estar trazendo aqui para o chat, e a primeira delas, caso eu tenha perdido alguma, gente, pergunto de novo, tá? Foi do Rodrigo Pedro, acho que isso foi a primeira que eu vi, que é, se foi difícil, né? Foi difícil criar o app para iOS? Puta, essa aí eu vou ter que esquivar, porque eu tenho orgulho de dizer que todo projeto ali, todos os repositórios tem um commit meu, exceto o de iOS. O de iOS eu nunca fiz um commit ali, porque a hora que a gente já começou, eu já não conseguia mais tanto focar ali. Tem bug no iOS? Curiosidade. Oi? Tem bug no iOS? Não. A gente tem um dev de iOS ali que manda muito bem e, assim, ele conseguiu, a gente considera que ele fez milagre lá, porque ele fez muito rápido a conversão do Android pro iOS. Até no só chat explicar, aqui do Matheus. Já vou puxar. Só para explicar a piadinha sem graça que eu não entendi, eu falei assim, mas tem bug no iOS? Significa que se você não colocou código lá, quer dizer que pode não ter bug. Era uma piadinha sem graça aqui, mas... Ah, entendi. Não, só tem bug onde eu coloquei a mão. No Android tá feito. Meu lá. Bom, o Matheus aqui, ele perguntou, não sei se foi essa que vocês viram, tá? Essa empresa ainda existe? Acredito que seja daquelas duas que o Milan perguntou para ti. A primeira, que era com meu outro sócio lá, não, ele ficou com ela e eu acho que acabou rodando uns 2-3 anos depois. Aí teve uns problemas no mercado lá, eu acho que foi próximo do... um pouco depois da crise de 2008 lá. Acabou ficando complicado concorrer, a margem abaixou demais, ele acabou fechando a empresa. E a outra, a gente mesmo abandonou e fechou ela. Então, hoje nenhuma das duas existe. E falar em dessas empresas, o Basic, Fernando Basic aqui perguntou aqui para nós, você acha que poderia ter dado certo a sua primeira empresa se estivesse preparado de alguma forma? Na sua opinião, existe algum curso que ajude a preparar para empreender? Tá. Respondendo o Fernando... Eu acho que se eu tivesse a mentalidade que eu tinha 3-4 anos atrás, a primeira empresa, sim, poderia dar muito certo. Porque eu não focaria simplesmente na loja virtual, igual a gente focou. Porque a gente focava muito ali no vamos vender, vamos fazer o dinheiro. E a gente não evoluiu como produto, não evoluiu como empresa. Então, se eu tivesse a mentalidade hoje, eu iria atrás de evoluir como produto, evoluir como empresa e não simplesmente ter uma loja virtual. Ou ter serviços, ter outras coisas para agregar. Então, acho que sim, teria. Se eu tivesse preparado, com certeza ela teria dado certo. Mila, você ia complementar alguma coisa? Pode falar, Felgar. A pergunta do Fernando aí sobre a questão de se existe algum curso. Eu basicamente acredito que Saboia também, o Henrique eu sei que não, Saboia eu não sei. Eu não fiz nenhum curso para empreender, é mais a vontade ali, era mais a vontade de realmente criar algo e ter algo bacana que fosse possível manter a vida, trazer dinheiro, como se fosse um emprego mesmo. Então, mais nesse sentido. E além da vontade, a bagagem, né? A experiência, acho que isso agrega muito, né? Você, tudo que você vivenciou, e é como você mesmo colocou, né? Se eu fosse lá para a primeira empresa, todo o conhecimento que eu tenho lá seria totalmente diferente, né? Sim. E hoje, então, você consegue perceber que coisas que você teve como aprendizado em outras empresas, você conseguiu aplicar nessa última? Na primeira? O aprendizado que você teve nas demais, né? Nas outras duas empresas que você teve. Você teve alguma coisa que você teve de aprendizado ali que você conseguiu trazer para essa última que deu certo? A primeira empresa, que nem eu falei, eu fazia muito atendimento ao cliente. Então, Eu sou um cara que eu não gosto de falar em público, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, tipo, se eu tiver que subir num palco e falar, não é algo que me agrade. E na primeira empresa eu tive que conhecer pessoas, tive que ir atrás de contato, conversar, então isso ajudou a me soltar um pouco a maneira como converso, como expresso, e isso claramente ajudou na NetPOS, até porque quando eu comentei da questão lá, a gente foi conhecer o diretor de M&A, batemos um papo com ele, a gente não saiu de lá com o negócio fechado, a gente marcou uma reunião com o diretor de engenharia e o diretor de produto, e eles foram no escritório nosso em Campinas para conhecer um pouco do produto e conhecer um pouco como que estava a nossa questão ali, de como que era o processo de codificação, o que a gente tinha, se tem monitoria, tinha tudo mais. Então, isso me ajudou porque depois dessa primeira experiência eu conseguia conversar melhor, conseguia me expressar melhor. E como foi esse processo, né? Na parte mais técnica, onde, putz, imagino que é uma companhia maior, né? Com essa parceria que você comentou, eles já tinham também, ó, provavelmente, alguns processos de tecnologia que a gente estava comentando. Como foi o absorver, ao mesmo tempo, de absorver conhecimento dessa companhia para melhorar, escalar a sua tecnologia, seu produto, e também trazer os pontos de vocês para melhorar a companhia como um todo? Como é que foi essa troca? A gente sempre jogou bem claro com eles. Primeiro que nem eu, nem o Henrique nunca trabalhamos em nenhuma grande empresa. Eu tive um trabalho CLT na minha vida. Para falar que não tive um, tive dois. Um que eu fiquei 3 meses e esse outro. Então, tive dois trabalhos como CLT e todos os dois foram em empresas pequenas. Então, quando a gente começou a negociar com eles, eu considero que para dois caras totalmente inexperientes, a gente já estava bem. Porque a gente já se preocupava com segurança, a gente já tinha monitoria, a gente se preocupava com ter um serviço escalável. E aí, né, nesse ponto de negociação com essa empresa, o principal ponto que a gente colocava é: cara, a gente veio até aqui sozinho, mas a gente precisa da ajuda de vocês para evoluir. Então, a gente não quer simplesmente o dinheiro. A gente não quer, ó, toma o dinheiro aí e faz o produto. Eu quero que vocês me apoiem com a evolução de tecnologia da minha empresa. Então, eu quero ter portas abertas para conversar com seus especialistas, para levar dúvida, para ver qual que é o melhor caminho. E assim, desde o início foi uma parceria muito boa, porque os caras lá receberam os packs lá da empresa e receberam a gente muito bem. Então, eu acabava cuidando mais da parte de infra e de back-end, então eu tinha muito contato com os specs lá, conversei muito com eles, tirei muita dúvida, e eu considero que foi uma virada assim, no meu conhecimento técnico depois que a gente fechou, porque beleza, eu era um programador bom, tinha bastante conhecimento de lógica, sabia fazer, só que eu não tinha muito conhecimento ali de como que era um serviço de uma empresa grande, como que como funcionava as coisas. A escala, exato, da escala. Por mais que a gente já tivesse um serviço ali, eu acho que quando a gente fechou, a gente devia estar perto ali de assinantes, uns 2 mil, 3 mil assinantes do aplicativo, então a gente já tinha uma certa escala, um certo volume, já era 24/7, mas nem se compara com que os caras tinham como um banco e a diferença. Então, é volume tipo, infinitamente maior. E o apoio deles foi fundamental assim, para a gente evoluir o nosso produto e também melhorar o produto que a gente desenvolve em parceria com eles lá. Então, é o que a gente sempre deixou claro para eles nessa negociação. Cara, eu não quero só o dinheiro, eu quero a possibilidade de evoluir meu produto aqui, eu quero absorver o conhecimento que vocês têm. E eu considero que a gente fez isso de uma maneira legal. E assim, aqui no chat também está o Rodrigo Moraes. Ele fez uma pergunta aqui, depois eu vou fazer uma pergunta pessoal, emendando com a pergunta do próximo, que eu acho que a gente tem a mesma questionamento. O Rodrigo Moraes aqui, ó, fez uma pergunta. De onde surgiu a ideia do app e o que levou a criar o app? Eu acho que já foi comentado isso no começo da live. se não for a memória. Então, assim, ó, foi, não foi, Felgar? Já falou, não foi? Foi, que foi a que a gente fez para a maquininha e acabou falando, cara, vamos sair da maquininha e vamos para o Android. Então, Rodrigo Moraes, depois dá uma assistida lá no comecinho do vídeo, mas traz umas perguntas que a gente vai estar trazendo aqui. E o Dimas CS, eu acho que eu li certo, ele tem uma pergunta que eu ia fazer também. Eu vou até fazer um complemento, mas a dele foi qual? Qual foi o momento mais difícil que vocês passaram até agora? O que vocês pensaram agora, depois desse ponto, estamos preparados? O estamos preparados, acho que o Felgar já comentou, mas eu também quero fazer um adicionamento nesse qual foi o momento mais difícil, porque assim, você falou pra gente que você não tinha trabalhado em empresa grande, só tinha trabalhado em emprego CLT, e você tem contas a pagar, e imagino que os seus sócios, como o Henrique e o Saboia, também tenham. Eu já tentei uma vez com algum grupo de amigos meus tentar seguir um projeto sozinho de controle de ponto e tudo mais, só que sempre fazia depois do expediente e ficava muito cansativo, ficava muito, acabou morrendo pelo cansaço, porque a gente tinha que resolver e tudo mais, e a gente tinha que pagar nossas contas e trabalhar durante o dia. Como você começava a pagar suas contas? Você tinha seus freelas, você trabalhava alguma coisa do gênero e seguia seu segundo plano? Ou você fez um all-in e tipo, mano, tem que dar certo, senão ferrou? É, beleza, vamos lá. Então, que nem eu falei, ele tinha, tem um quarto sócio lá, que é o Tadak, e ele era dono da empresa que eu trabalhava. Então, quando a gente chegou para ele com a ideia, foi, cara, vou continuar trabalhando nessa empresa e vou fazer isso à noite. E foi durante um bom tempo, assim, eu trabalhava de dia, eu e o Henrique trabalhávamos de dia na empresa dele, e à noite a gente trabalhava no, nesse projeto à parte. Até que chegou, depois que a gente lançou o aplicativo, chegou um momento que começou a se tornar inviável a gente trabalhar lá e trabalhar aqui, porque a gente não conseguia fazer as duas coisas. Foi quando a gente saiu de lá, e aí entra o... Eu vou falar de dois momentos. Uma das coisas mais difíceis para mim, pessoalmente, eu acho que o momento mais difícil como empresa. E aí a gente tinha um deadline ali de grana que ele iria aportar. E a gente estava próximo desse deadline, que era assim, tipo, faltava 2 meses para chegar. E o ponto era, tipo, cara, se chegar lá e não tiver dinheiro, vocês vão ficar sem salário, porque não tem mais aqui. E esse foi o momento mais desafiador. E na época era só eu e o Henrique, porque o Saboia trabalhava à noite, ele tinha um emprego dele, CLT, em outra empresa que ele estava garantido. Aí a gente bateu o papo, o Saboia falou, cara, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer, a gente vai cumprir aí com o valor e a gente vai levantar a grana suficiente para todo mundo continuar vivendo aí, a gente continuar evoluindo o produto. E assim foi tipo 2 meses que a gente ralou pra caramba, que o Saboia pescou lá no chat até assinante. A gente conseguiu chegar no mês que teoricamente acabaria o budget lá de orçamento, com um faturamento suficiente para pagar eu, o Henrique, mais um funcionário, escritório, aluguel, infra, pagar tudo. Um MacBook? Oi? Um MacBook também? Não, MacBook não. E de lá para cá, a gente foi... Acho que esse foi um dos pontos legais que a gente também conseguiu fechar com essa empresa, porque a gente nunca foi de fazer loucura. Por exemplo, faturo 5 mil, eu vou contratar 10 pessoas aqui para pagar 5 mil de salário e depois eu vejo como pago. A gente não, a gente fazia o faturamento, cara, cabe mais uma pessoa, vamos contratar. Então, todo o dinheiro que a gente fazia, a gente revertia em pessoas para trabalhar. Não era, puta, eu quero fazer isso aqui porque eu quero pegar mais dinheiro para mim. Não, eu quero fazer isso porque eu quero ter mais pessoas para evoluir o produto. Então, todo o dinheiro era reinvestido na empresa. E esse foi o momento mais difícil. E o momento mais difícil para mim, pessoalmente, e é difícil até hoje, é quando você tem que desligar alguém. Eu, particularmente, é a parte que eu odeio fazer. É, a gente fez poucas vezes, teve poucas pessoas que a gente teve que desligar. Aí sempre que eu tive que fazer, cara, eu faço isso com uma dor enorme no coração, porque realmente é bem difícil. Até comentando a respeito dessa questão de salário, de CLT, eu acho que esse é um dos pontos que a maioria das pessoas que querem empreender tem medo, né? a questão de sair da empresa para começar um negócio, o negócio não der certo, ou a questão de você tentar começar o seu negócio, mas ter que continuar trabalhando CLT e conciliar tudo isso. Então, acho que é isso que faz muita gente desistir ali, né, no meio do caminho. Sim. Já vi muito caso de pessoal comentando exatamente sobre isso, tipo, eu não vou sair do meu emprego porque vou ganhar um pouco menos do que eu ganho lá. Se fosse por questão de salário, eu teria ido para o mercado trabalhar em outra empresa há muito tempo, porque eu tenho certeza que eu ganharia muito mais do que eu ganhava na época. Mas, inclusive, eu tive... A gente lançou o app em 2017. No começo de 2017, eu tenho um amigo russo que mora em Nova York e trabalha numa multinacional. Eu tive uma proposta de ir para Lisboa para trabalhar na empresa que ele trabalhava, em 2017. E era uma proposta, tipo, financeiramente, eu poderia mudar para lá com a minha esposa, ela não precisaria trabalhar, a gente conseguiria viver uma vida tranquila em Portugal. Porque eles precisavam de um dev de Java que falasse português. E aí eu bati um papo com a minha esposa, levei para ela a questão, tudo, e no final eu falei, cara, eu confio na empresa, acho que vai dar certo, então não vou para Portugal, eu vou apostar na minha empresa. É normal você ter um emprego e começar a empreender em paralelo, só que vai ter um momento que você vai ter que falar, cara, a minha empresa é o principal, então não dá para eu continuar fazendo outra coisa, eu tenho que focar na minha empresa. E se você não tomar essa decisão e não focar na sua empresa, uma hora você vai virar só CLT novamente, porque você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o que você deixaria aí de sugestão, dica, né, como sucesso para o empreendedorismo? Para quem está começando ou quem pensa em começar? Tem alguns pontos. Primeiro, trabalho. Não existe mágica. Todo mundo que tem empresa que eu conheço, os caras trabalham e trabalham muito, de segunda a segunda. Então, aquele pensamento de, cara, eu vou montar minha empresa porque eu vou viver mais tranquilo, vou trabalhar menos. Vou ganhar bem e não vou precisar trabalhar, né? Os outros vão trabalhar para mim, né, Felgar? Eu não vou ter chefe, cara, esquece, você vai trabalhar 10 vezes mais do que você trabalhar. Você não vai ter um, né? Você vai ter 5 mil, 10 mil, 1 milhão, né? E segundo, formar um bom time. A empresa começar a crescer, separar, né, o que é dinheiro seu, pessoal, do que é dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. É claro, você vai ter o seu salário ali porque você precisa viver, mas o que é dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. E com o dinheiro da empresa, investir em boas pessoas. Porque eu considero que a gente só chegou onde está hoje porque a gente conseguiu trazer bons profissionais que agregaram e muito ao nosso negócio. Se fosse só eu, Henrique Savoy, pode ter certeza que a gente não estava nem um terço ou um décimo do que a gente está hoje. A gente só chegou porque a gente tem pessoas muito boas trabalhando com a gente. Esse ponto é muito interessante, cara. Você comentou, investir em boas pessoas, as pessoas são muito importantes pro negócio, né? E, pô, tem muita gente que talvez confunda boas pessoas com pessoas com grande conhecimento. O que para você são boas pessoas? Eu preciso só contratar especialista para fazer meu produto dar certo, para fazer minha tecnologia escalar? Ou não? Tem uma fórmula ali que vocês usaram? Esse é um ponto bem complexo e bem chato de se lidar, porque vou contar o começo lá da empresa. A gente precisava de caras, por exemplo, eu sabia fazer front, só que eu não tinha tempo de fazer front. Então, precisava de um cara para fazer front. Não dava para ser um estagiário, um júnior, porque eu não conseguiria apoiar o cara. A gente tinha que partir para um cara que tinha mais conhecimento. Mas não necessariamente precisa ser um spec. Se você pegar um cara pleno, bom, que está afim de conhecer, cara, o cara vai destruir, o cara vai aprender, o cara vai atrás. E o cara vai ter tesão ali de fazer, porque ele vai ter liberdade de escolher tecnologia, de conhecer, de estudar. Se errar, ele vai errar e vai consertar. Então, não precisa ser, tipo, o especialista. Mas, às vezes, você não consegue começar com estagiário também. E uma das maiores dificuldades que a gente tinha lá no início era que, tipo, como é uma empresa pequena, nosso orçamento era limitado. E você via esses caras que tinham um pouco mais de conhecimento, melhor, você falava, puta, nunca que eu vou conseguir trazer um cara desse para cá. E com trabalho, com esforço, a gente conseguiu trazer pessoas fantásticas aí. Mas acho que tem que ter um meio termo ali. E aí sim, depois que você chega num certo nível, não, cara, tem que ter um cara sênior, tem que ter um cara especialista, mas também tem que ter os caras júniores e estagiários aí. Mas não adianta você ter cara júnior e estagiário se você não ter alguém para suportar esses caras, porque senão os caras vão ficar desmotivados e vão sair fora. Sensacional. Uma pergunta, aproveitando a brecha aí que vocês falaram de pessoas e tudo mais. Não sei se todos estão assistindo aqui a live estão precisando de alguma coisa do gênero, mas eu vou estar antecipando aqui. Tem vaga aí na tua empresa, Felgar? Se quiser, já divulga aí para quem estiver interessado, mandar e-mail e tudo mais. Cara, a gente fechou, todo começo de ano a gente faz aí o fechamento de... O budget. Budget. E esse ano é um ano mega importante para a gente aí como empresa. E a gente tem sim ali algumas vagas, só que não tanto quanto a gente tinha o ano passado. Então esse ano a gente está com menos vagas do que a gente tinha o ano passado. Mas tem algumas sim, e pode divulgar meu e-mail para a galera. Quem tiver interesse pode mandar. Então, já vou até colocar aqui no chat qual é o teu e-mail para divulgação disso. Daniel? vagas@netpos.com.br. vagas@netpos.com.br. Então, quem tiver agora interessado vai chover, aí... Hein? Agora vai, hein? Eu tenho duas perguntas, uma para o Daniel e uma para o Rodrigo. Aí, para o Daniel, você comentou aqui umas três vezes que o Saboia não trabalhava. Hoje ele trabalha? Cara... Hoje eu não sei o que, que ele faz, mas ele disse que trabalhava. Tá. E aí, para o Rodrigo. Rodrigo, você vai dar a chance para o Saboia vir até aqui fazer uma réplica de toda essa crítica? Então, o Saboia, caso eu sei que você está assistindo aqui a gente, você está comentando bastante no chat. Você está convidado, a gente só tem que agendar um dia aí para fazer uma live aí contigo. A gente pode até fazer um debate aí, ó. Pode fazer uma dinâmica diferente. Quem trabalha aí, Felgar? Ou o Saboia ou o Henrique aí. O Henrique, o Henrique aparecer na live e já desistir. Vamos. Não vai acontecer. Mas o Saboia tá convidado também, só vou marcar um dia. Que, aliás, tá, gente? Quem tiver interesse em querer participar na live do canal como convidado, como o Felgar tá fazendo, é tranquilo, é fácil, não tem nenhum contato, nem nada demais, assim, restrito para estar aparecendo aqui no Codando. É só mandar e-mail para o codando.tv@gmail.com ou pode falar comigo diretamente que a gente agenda um dia, tá? E assim, se Felgar... o Basic tá aqui, né, cara? O Basic sempre tá por aqui, imagina o resto das pessoas. Vem pro Codando, galera. Exatamente. E assim, gente, Felgar, tu tem alguma consideração final? Não sei se o Gustavo, o Mila ou a Jéssica tem alguma dúvida, algum ponto para estar levando. Vocês três têm algum ponto? Não. Não? Assim, Felgar, você tem alguma consideração final? Até o Mila já fez uma pergunta para ti, né? Qual a orientação que você daria, mas vou fazer diferente, porque o Mila já roubou a pergunta que ia fazer para finalizar a live, vou fazer de outra forma. O que você não faria hoje e o que você de jeito nenhum não faria do que você já fez ou do que você teve com experiência na hora de abrir uma empresa? O que eu não faria, assim, no momento que eu abri a empresa ou o que eu não faria de negócio? Vamos supor, eu sou uma pessoa técnica, uma pessoa... Enfim, e eu estou querendo começar um empreendimento. O que você sugere para ela não fazer? Cara, difícil agora, foi. Te peguei nessa, hein? Agora você me pegou. Agora peguei, porque o Milan roubou minha pergunta, a culpa é do Milan, tá? Então... Eu me resolvo com o Milan. É. Então aí... O Saboia tá me esperando também. O que eu, o que eu acho que a pessoa não deve fazer. Primeiro, não deve ir sozinho. É bom empreender? É. Mas você fazer tudo da sua cabeça, se você não validar a sua ideia, se você não conversar com outras pessoas, você acha que você vai estar resolvendo o maior problema do mundo. E às vezes você está resolvendo só o seu problema. Então, se você quer começar a empreender, se você tiver alguém para entrar nessa jornada com você, ter um sócio, alguma coisa, é um bom caminho. Mas também não ficar restrito só em você e no seu sócio. Conversar, levar para as pessoas antes de amadurecer e colocar no ar. Porque senão você pode perder um tempo precioso aí investindo em algo que você acredita muito e ali na frente acaba capotando. Não significa que sua ideia é ruim. Não significa que, cara, o que você está fazendo é ruim. Mas significa que talvez você fazendo alguns ajustes, você teria um retorno melhor. Porque é o que a gente fez. Se você pega a história da NetPost, a NetPost surgiu para resolver o problema de emissão de nota em máquina de cartão. E quando a gente fechou esse aporte com essa empresa, máquina de cartão era o que dava tipo 2% da nossa receita era máquina de cartão, 98% era de outra coisa. E a gente só descobriu isso no meio do caminho, que foi conversando com outras pessoas, ouvindo outras opiniões. A primeira versão do nosso aplicativo, a gente queria focar 100% para tablet. Depois tablet... Então, por quê? Não sei. Mas era a nossa intenção focar 100% para tablet. Depois que a gente mudou no meio do caminho para celular. E tablet representava, tipo, 2, 3% dos usuários da base. Então, não guardar sua ideia só para você. Não faria isso. Se você tem uma ideia, expõe. Não precisa ter medo. Ah, o cara vai roubar a minha ideia, vai fazer... Porque, cara, uma ideia boa é uma ideia implementada que roda. Ter uma ideia e guardar só ali para você não serve de nada. E assim, eu vou fazer uns 2 centavos aí de complemento do seu, que eu achei muito legal uma coisa que você falou, tá? Que eu acho que pode ser também pertinente desse do que não fazer, é não talvez... Aí tu me corrige, tá? Eu vou estar falando por você. É não ser nesse nível ambicioso, porque o que você falou em algum momento da live, que você, o Saboy, o Henrique, você já tinha um budget, uma parte financeira para vocês, e viram que poderia colocar mais, mas resolveram pegar todo esse gasto e reinvestir, e colocar em mais funcionários para estar incrementando, isso aí eu acho que foi sensacional também, tá? A gente sempre, é uma preocupação nossa, desde o início, sempre se preocupamos muito com todo mundo que trabalha com a gente, com toda a equipe. Então a gente quer que todo mundo se sinta valorizado, a gente quer que todo mundo ganhe bem, que esteja gostando do trabalho, que tenha benefícios legais. Então toda folguinha que a gente tinha no orçamento ali, a gente tentava de alguma maneira trazer isso em benefício para quem trabalhava com a gente, tentar trazer pessoas novas, em vez de falar, pô, eu vou pegar esse dinheiro e vou pôr no meu bolso. E a gente faz isso basicamente até hoje. A gente está sempre olhando, cara, a galera está feliz, está motivada, trabalhando, o que é que precisa fazer? Isso é algo que se torna diferencial, não no curto prazo, quando você tem poucos funcionários, mas isso vai fazer você crescer e ter mais funcionários. Vou fazer os últimos dois comentários aqui, o do Henrique, né? Que é dica de ouro, escolha bem os seus sócios, cada decisão tomada, que é rumo à empresa, parte disso. E o Rodrigo Moraes fez uma pergunta que é para a gente finalizar mesmo a live, tá? Que é o que o app pretende. E o app pretende ir para fora do Brasil? Ah, vai ter novidades em breve aí, Rodrigo. Logo, logo. Então, tá no radar aí, vai ter novidades. Sim, Daniel. Esse é um outro ponto. A gente acha que a gente nunca também focou em internacionalização. Porque o Brasil é um mercado gigante e a gente tinha muito a amadurecer aqui. Perfeito. Assim, Daniel, queria muito agradecer a sua presença, a do Gustavo, da Jéssica, do Milan aqui, que agregou muito aqui todos vocês aqui na live. Obrigado por compartilhar essa tua experiência incrível aí de vida, tá, gente? Quem estiver assistindo a nossa live e ainda não curtiu, deixa essa curtida. A gente está tentando chegar também a 1.000 membros esse semestre. Eu sei que é uma meta um pouco audaciosa. Mas quem estiver vendo, gostou do conteúdo, compartilha o vídeo, pede para as pessoas se inscreverem ou se inscreva no canal caso você já não é inscrito, tá? Lembrando também, isso é uma falha minha que ainda estou devendo em editar os vídeos, a gente começou a ter mais cortes hoje no Codando e também, eu esqueci, mas eu vou colocar até esse final de semana os vídeos no podcast. Então também vai ter Codando TV em todas as plataformas de podcast, que já temos hoje algumas lives, bastante live para falar a verdade, mas essas recentes ainda vou estar colocando, tá bom? Agradeço muito a presença de todos. Agradeço você, Filgaro, de novo, novamente. E, gente, acabou mais um episódio do Codando TV. Muito obrigado aí a todos, viu? Abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu, galera. Tchau.